Como é que é mesmo que a gente combinou? Fala, pessoal. Fala, pessoal. Fala, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Pedro. E eu sou o Leonardo. E nós somos primos e este aqui é a nossa primeiríssima edição de Old School Cousins. Pra quem não entende inglês, significa... Primos das antigas. Primo das antigas, que nós somos primos desde que a gente nasceu. Olha aí. É. E esse podcast que a gente está começando a desenvolver agora, na verdade, a intenção que a gente tem é falar sobre filmes, sobre seriado. Sobre seriados, televisão, jogos. Jogos entretenimento. E... entretenimento. Entretenimento, música. É, qualquer tipo de entretenimento que a gente achar que pode ser interessante da gente falar alguma coisa, que a gente tiver alguma besteira pra comentar. Exatamente. É, pode falar de, né, jogo de bila, pode falar de carteado, pode falar de... Ah, é... Briga de cachorros. Coisas. Briga de cachorros não pode, não, né? Queimada. Queimada. As partidas de queimada que for ter no seu bairro, você avisa pra gente que a gente Exatamente. Vai lá. Exatamente. A gente pretende ser talvez o maior podcast de queimada do Brasil. É, a nossa intenção original foi falar sobre queimada, porque... Mais conhecido como carimba aqui no carimbo, Nordeste. Carimbo, exatamente. Porque, né, como se sabe, nós temos que... Valorizar o esporte nacional. O esporte cultural regional, nacional. E a gente tá torcendo que um dia a carimba seja... Acho que tá falando muito de carimba, né? É, a gente mesmo. Podia passar adiante. Não era o... A intenção original. A intenção original era falar de filmes. Pois é. Então, pra começar, eu acho que como a gente tá na temporada dos prêmios, né? Os award seasons, a gente vai começar a discutir sobre alguns filmes que estão concorrendo ao Oscar. E os filmes escolhidos para essa edição do programa foram... Gravidade e Capitão Phillips. Gravidade e Capitão Phillips. Dois filmes muito bons. Exatamente, dois filmes que tratam sobre a luta pela sobrevivência em condições extremas. Exato, que nem o que todos nós fazemos todos os dias nessa cidade. Não vou entrar em política, não, que amiga, não. Acho que não vai dar certo, não. Pois é, então agora a gente vai começar falando, o nosso primeiro filme abordado vai ser o Gravidade. Muito bem. Leonardo, dê uma introdução sobre do que se trata o Gravidade e quem são, qual é o elenco e tudo mais. Gravidade é um filme dirigido pelo Afonso Cuarón, que o meu... Afonso Cuarón? Alfonso Cuarón. Eu falei o quê? É Alfonso Cuarón. É? Alfonso? Sei lá. Vá, certo. Pois é. É dirigido por ele mesmo e conta com as excelentes atuações do George Clooney, principalmente no papel principal, a Sandra Bullock. Bullock e também uma participação fundamental e memorável do Ed Harris. É? No papel de Onde Está o Wally? Ed Harris, ele é um asteroide, uma coisa assim? O que ele é no filme? Que eu não lembro dele. Eu também não me lembro dele, não. Mas eu vi no IMDb que ele tá no filme e eu gosto do Ed Harris. Não, eu sei que ele participa do filme fazendo a voz de um daqueles membros lá da Não é o nome? Da base lá em Houston. Da NASA. Algum dos engenheiros da NASA que fica em comunicação com eles. Que eu acho que é um papel... Ele foi indicado... Melhor voz, eu acho. O Gravidade, ele é um dos favoritos. Pra mim, ele é o favorito pra ganhar o Oscar de melhor filme. E isso faria dele o primeiro filme de ficção científica a ganhar o prêmio máximo da Academia. Que eu acho que é uma injustiça, que eu acho que teve muitos filmes de ficção científica que mereciam ter ganhado o melhor filme. Filmes que entraram pra história. Tipo E.T., cara. E.T. é um filme, um marco do cinema e não ganhou o Oscar de melhor filme. Eu acho que deve ter ganhado só o Oscar técnico. Muitas vezes acontece Avatar isso. Era pra ter vencido. Eu acho que Avatar era pra ter vencido. Avatar foi muito marcante na época que estreou. Acontece isso muitas vezes, de que o filme de ficção científica, ele... se torna mais cult, assim, ele persiste mais no tempo do que o filme que, de drama ou de cinebiografia que ganhou o Oscar naquele ano, né? Pois é, não pode esquecer também que... A gente tem Guerra nas Estrelas, tem o 2001, Odisseia no Espaço, tem Contatos Imediatos Terceiro Grau, tem muitos filmes de ficção científica que foram inovadores e marcaram época no cinema e, no entanto, até hoje ainda está com esse estigma de nunca ter ganhado um prêmio máximo. Pois é, mas não pode esquecer também que esses filmes eles têm essa longevidade maior, porque o entretenimento, né? Tem o fato do entretenimento. O cinema não deixa de ser sonho, não deixa de ser vislumbrar coisas que você não teria outra forma de vislumbrar. Então, seria interessante que quebrasse um pouco esse estigma. E eu acho, pra mim, dos filmes do Oscar que eu já assisti, esse filme é o favorito também, certo? Seguido muito próximo de outro filme que mais adiante iremos falar. Mas... E agora eu fiquei curioso, hein? Todos estão curiosos. Não, acho que não. O Gravidade, pra mim, ele conseguiu um feito de ser impressionante em todos os aspectos que ele poderia ser impressionante. Assim. É um primor técnico que está sendo amplamente reconhecido. Exato. Aí, do ponto de vista do som, né, dos efeitos visuais, tudo isso é até redundante a gente falar, mas consegue aliar isso também a grandes atuações. A Sandra Bullock, por que eu sempre me esqueço do nome dela? Sandra é um nome muito difícil. É verdade. A Sandra Bullock consegue fazer uma atuação como há muito tempo eu não via, nem mesmo naquele filme que ela ganhou o Oscar, eu considero que ela me cativou tanto como nesse papel, assim. E o George Clooney também não estava nada mal. E ainda serve como... O filme, além desses primores, ainda serve como entretenimento, ainda tem boa ação. Ele é um filme tremendamente bem feito e que se supera em todos os aspectos, como eu estava falando. Pois é, voltando a Sandra Bullock, o que eu achei marcante na atuação dela tem muito a ver com o roteiro, com o rumo que o filme segue, porque nós estamos lidando com uma pessoa que está enfrentando uma situação, né, inimaginável, uma situação assim, de uma tragédia completa, absoluta, em todos os lados, que aí isso é uma coisa que eu queria falar sobre esse filme. Tudo dá errado o tempo todo. Você pensa que sua vida, as coisas dão errado? Você não viu esse filme ainda. Porque qualquer coisa que ela chega perto, que eles tocam, vira farelo, explode ou sai voando pra baixo dando espaço. Tudo dá errado envolvendo ela, que chega a ser uma coisa que, em certo momento, você passa a achar até um pouco exagerado. Que aí é um defeito menor do filme, assim. Você consegue ainda se envolver, claro. Você não se distrai do filme, você não passa a achar o filme mentiroso, absurdo. Só em retrospecto, às vezes, que você pode parar e lembrar um pouquinho e pensar foi um pouco exagerado essa cena, passou um pouco do ponto, não tinha necessidade. Mas nada que condene o filme, nem na sua opinião, nem na memória e nem no apreço do filme no momento que você está vendo pela primeira vez. Mas agora é interessante ver que a Sandra Bullock, principalmente ela, não esquecendo o George Clooney, que o George Clooney também, a participação do George Clooney no filme é muito importante, mas a Sandra Bullock, ela enfrenta tanto essa situação externa extrema, como um conflito interno devido ao histórico do personagem, que ela é uma pessoa que enfrentou várias dificuldades, vários traumas, né? Ela parece que tem uma história meio sofrida envolvendo a filha dela no filme, que consegue elevar a questão do drama pessoal delas, tipo assim, acaba se tornando um dos focos principais, mesmo no meio daquele espetáculo todo, de explosões e de cenas de ação ou de fuga, ou paisagens incríveis, e tudo que o filme tem que poderia distrair. Mas ele consegue ainda manter um pouco do drama pessoal dela e se tornar relevante. Perfeito. Eu achei justamente que o filme conseguiu equilibrar maravilhosamente bem a vastidão do espaço com a finitude assim, da alma do ser humano ali, o drama pessoal realmente. Ele vai, você vê como ficção científica, mas vê igualmente como um filme de drama íntimo, como um filme sobre o ser humano e as dificuldades que ele enfrenta, né? Não precisa ser um astronauta para se identificar com aquela personagem ali, com que ela está sofrendo. Ali é a humanidade, né? E agora isso que você tinha falado também sobre, tipo assim, a vastidão do espaço, é isso que eu queria falar também. Esse filme, eu acho que em filme algum conseguiu passar a experiência da vastidão do espaço como você assistir esse filme em 3D. O 3D desse filme ressuscitou a minha paixão por ver essa técnica. Porque engraçado, ao longo da história do 3D, eu tive várias opiniões diferentes. No começo, eu achava uma coisa interessante, mas nunca cheguei a achar que ia ser o futuro do cinema. Mas aí, quando estreou o Avatar, eu fiquei impressionado. O Avatar é uma primazia técnica, né? Então, você via 3D sendo utilizado da forma mais... orgânica dentro do filme, orgânica, né? Servindo à história. Servindo né? à história e não... imergindo que é exatamente, a pessoa, né? O telespectador. Que é exatamente o que, eventualmente, em outros filmes, passou a ser uma distração. Você assistia um filme 3D e ignorava que estava tendo que era um filme tridimensional, que, né, que você já estava vendo efeitos tridimensionais, só de vez em quando é que alguma coisa voava perto da tela, voava perto da sua cabeça e você ficava... ah, olha o efeito 3D, como é bom isso aqui. Tipo, isso acaba distraindo você do filme. Você sai daquela história, você passa a se focar mais no aspecto técnico do que no acontecimento do filme. Então, eu estava decidido a não frequentar mais filmes 3D até eu ver esse filme. Porque eu tinha ouvido comentários, eu ouvi pessoas falando que é um filme que é essencial que você assista ele em 3D. E realmente ele complementa muito a história, complementa muito a questão da solidão, de você estar, ela estava perdida naquele mar de nada que é o espaço. E a questão também, assim, até para mostrar a escala das explosões no filme. Você via os destroços voando para todos os lados, e aquilo dava aquela sensação de como você fosse atingido a qualquer momento. Então o 3D desse filme foi um dos 3Ds mais eficientes que eu já assisti, se não for o mais eficiente em termos de complementar a história. Eu acho que esse filme ele vai ser usado como propaganda pro IMAX, para as televisões em HD. Pode esperar aí que em alguns tempos você vai passar pelas Casas Bahia e vai estar esse filme lá sendo exibido para você testar a sua televisão 3D. Provavelmente ele vai ser daqueles demo, né, que vai aqui nas TV quando você vai comprar. Tá de parabéns mesmo. É como a gente tava falando, é um primor técnico. É muito possível que ele leve esses prêmios técnicos, inclusive. Eu tava querendo que a gente discutisse agora aqui, rapaz, voltando para aquela questão da atuação da Sandra Bullock, quanto vale um Oscar? Porque a gente tem informações aqui, foi amplamente divulgado, talvez até para sensibilizar a academia... Foi divulgado que a Sandra Bullock foi submetida pelo diretor, assim como também o George Clooney, né? Mas a Sandra Bullock durante muito mais tempo. Ela ficou de verdade isolada das pessoas por várias horas, com a cabeça dentro de uma caixa, assim, a cabeça não, perdão. Ela dentro de uma caixa 9x9, que foi apelidada de The Cage, né? A jaula. A jaula. A jaula. Ela ficava nessa caixa 9x9 e a caixa era composta por 6 painéis de LED dispostos em torno da atriz, que também ficou amarrada durante muito desse tempo. Então, é um negócio meio de método, assim. Ela foi realmente submetida numa escala bem menor e menos assustadora, né? Mas uma situação extrema de isolamento, de solidão, e isso se reflete muito bem na atuação dela durante o filme. Agora, a minha pergunta, Pedro, é... vale a pena, bicho? Tu faria isso pra ganhar um Oscar, cara? Tu ficaria várias horas ali dentro de um tanque? Um tanque... No caso da Sandra Bullock, que já tinha um Oscar, foi um amor muito grande à profissão e não tem como a academia fechar os olhos pra isso, bicho. Eu acho o seguinte, que deixando o Oscar um pouquinho de lado, tem que levar em conta os milhões e milhões de dólares que ela recebeu também. Ah, mas isso é o de menos. É, o de menos, né? A mansão nova que ela vai comprar por causa desse filme. Eu acho impressionante o quanto esses atores têm essa capacidade de se entregar, né? De se submeter a situações extremas para conseguir transmitir aquilo que o personagem dele está passando. E, então, eu acho que isso adiciona muito ao mérito do ator e adiciona muito também a nossa percepção do personagem. E, inclusive, eu acho que esse Oscar, as pessoas que estão concorrendo ao Oscar esse ano, a melhor ator, a melhor atriz, eles são pessoas que você vê claramente, são atores que se entregaram de corpo e alma ao papel em termos de sofrimento físico que eles tiveram que enfrentar também, né? Eu verifiquei aqui, né, pra reforçar esse seu argumento aí, o cachê dela parece que nesse filme foi de 35 milhões. Então eu quero repensar a minha posição e eu acho que quem quiser me oferecer, né, não precisa nem 35 milhões não, eu tô topando ficar 6 horas dentro de uma caixa. Eu não sei como é que ela fazia pra ir ao banheiro, cara, mas eu acho que isso aí... Não tem problema, você convive com os seus... Por 35 milhões... Por 35 milhões você fica à vontade ao lado do seu xixi. É. Mas como eu tô falando, tem muita gente no dia a dia que já trabalha em cubículos que são muito menores do que essa jaula que ela estava, pra ganhar um salário mísero e ainda ter que enfrentar um trânsito desgraçado pra voltar pra casa e passar calor. Então, esse podcast me deprimiu. Eu nunca mais terei pena de nenhum ator em Hollywood. Então, só pra complementar um pouquinho mais sobre esse filme, ele tem uma coisa que é pra deixar bem claro, o filme ele tem ação ininterrupta. Em momento algum, para a ação. Acho que só para ela trocar de roupa e respirar um pouquinho, porque no resto do filme, o tempo todo a coisa acontecendo. É difícil você ver um filme desse que ele é tão fundamentado na ação, conseguir ainda lhe cativar no drama pessoal dos personagens que estão enfrentando aquilo. É um filme muito equilibrado, bicho. Isso aí tá de parabéns, tanto o roteiro como a direção do Alfonso Cuarón. Eles conseguiram realmente colocar um filme que se passa no espaço, com pouquíssimos personagens, que envolve aquela coisa estéril, né, do espaço também, aquela solidão, e ao mesmo tempo não é chato, não é sacal. Em momento algum. Em momento algum. E as emoções continuam acontecendo, a tensão é um crescendo até o final do filme. Então, vamos dar o veredito. Leonardo, qual é o veredito desse filme pra você? Olha, o meu veredito é que vale a pena você pagar inteira pra você e a sua namorada no IMAX 3D com direito à pipoca, porque o filme é bom. Uma bela nota. O meu veredito é que esse filme é quase, quase melhor que Armageddon. Aí tu, né? aí exagerou. Exagerei, né? Não é tão bom assim. Exagerou. Não. Mas vamos ver, com o tempo a gente pode julgar melhor. É, com o tempo julgaremos se ele vai entrar pra história como o grande clássico Armageddon entrou. Não, falando sério, minha nota pra esse filme é 9,5. Pois é, então a gente pode passar agora pro Capitão Felipe lá. Capitão Felipe. Leonardo, introduza o filme para os nossos colegas. Muito bem. Capitão Phillips é um filme biográfico. Ele é baseado numa autobiografia escrita por um marinheiro, o Capitão Felipe. Capitão Phillips. Capitão Phillips. Que comandava um barco. Cargueiro, né? Um navio cargueiro. Que faria um trajeto da Europa, passando ali pela África. E ia pra onde aquele barco, hein? Eu acho que ele tava saindo da costa de algum país da Arábia. Daquela região ali perto, próximo à Arábia Saudita. E ele ia contornar a África em direção aos Estados Unidos, se eu não me engano. Pois é, ficou muito claro que a gente não entendeu o filme. Não entendemos. A gente não o prestou filme. Atenção no filme. Mas o fato é que a história principal é o ataque de piratas somalis a esse navio e, consequentemente, o pobre Capitão Phillips é tomado como refém. Então me diga aí logo o seu parecer. O que é que você achou desse filme? Eu gostei muito desse filme. Eu assisti o filme com os meus pais e acho que é exatamente o tipo de filme de tensão e de suspense que há muito tempo não se fazia. Eu acho que foi o melhor suspense desse ano. Você fica tenso do começo ao fim, querendo saber qual será, como vai se resolver aquela situação. As ameaças vão crescendo, o perigo aqui os personagens estão submetidos, é um crescimento constante. E eu acho que a atuação das pessoas envolvidas também foi excelente. Nesse ponto, eu acredito que todos os filmes do Oscar, pelo menos os que eu assisti até agora, estão de parabéns, né? Que são filmes bons e com boas atuações. E esse filme não é uma exceção. Uma coisa que eu concordo com você exatamente sobre isso, essa questão da tensão. O filme realmente, ao longo do filme inteiro, você fica achando que o inesperado pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento pode acontecer, algum dos piratas pode se revoltar, pode dar um tiro em alguma pessoa que você tá torcendo que fique viva. E isso é uma característica desse diretor. Porque o diretor desse filme é o Paul Greengrass. Que ele é conhecido pelos filmes como a trilogia Bourne e o que ele voou 93, né? Que é o filme sobre o avião que foi sequestrado no 11 de setembro. Que os próprios, né, os próprios passageiros tiveram que intervir lá e se organizaram e derrubaram o avião para evitar que ele fosse usado no ato terrorista. Exatamente. Esse diretor, ele é um diretor muito bom para envolver histórias que envolvem essa tensão constante. Só que a crítica que eu posso falar sobre ele é que, é como eu tô dizendo, ele é tipo como se fosse um diretor epiléptico. Porque a direção desse cara treme muito. Então, você tá assistindo aqui o filme, o tempo todo a câmera tá tremendo, o tempo todo, às vezes tá mostrando o pé da pessoa, depois passa pra teste do ator. Então, é muito fácil você perceber a mão dele na direção desses filmes. Por exemplo, no Voo 93 mesmo, tive vários momentos que eu não sabia o que tava acontecendo durante o filme. Era um filme muito bonito, é um filme muito triste. É uma tragédia anunciada, né? Ao longo do filme você sabe que vai acabar em desgraça, mas ele consegue criar uma tensão, como nesse filme também. Só que em vários momentos você perde um pouco da atenção do que está acontecendo por causa disso. Eu não sei se isso me marcou tanto assim, essa questão da câmera e como ela foi usada. Às vezes essa técnica ela serve, né, ao que está sendo retratado, mas realmente quando ela é usada em demasia pode causar uma certa fadiga, assim. Eu fui para o cinema e procurei não me informar sobre o filme, porque eu queria que a experiência trouxesse surpresas, né? Queria evitar saber até como eram baseados em fatos reais. Eu queria até evitar de saber de antemão o que tinha acontecido na realidade para não estragar o desenvolvimento dos fatos. E isso me fez ter uma experiência muito interessante, porque na medida que as coisas iam acontecendo, eu não via aquilo como fatalidade. Eu sempre torcia para que eles conseguissem repelir os piratas e achava que... O filme, inclusive, para mim, acabou tendo uma surpresa na questão dele ser tomado como refém, que pra ninguém mais no mundo deve ter sido surpreendente. É uma coisa que é mostrada até nos trailers. É na sinopse dos trailers. Exato. Mas como eu fiz esse ato de ficar isolado, eu fiquei até me perguntando como é que o filme não se tornaria chato, embora eu estivesse gostando muito dele no começo. Eu fiquei me perguntando se ele não se tornaria chato se ficasse 2 horas ali dentro daquele navio, né? Mas esse momento da quebra em que a história sai do navio e já parte para o bote salva-vidas, onde ele fica sozinho com os sequestradores, parece um novo filme. Muda, assim, bastante o tom de ação para um tom mais... É mais intimista, né? Um terror intimista. E sem perder a qualidade, assim. Eu achei fantástico isso. E agora uma coisa também que eu achei muito interessante nesse filme é que ele acabou não sendo uma coisa... Não retratando o drama de uma forma muito unilateral. Porque nós estamos lidando ali com sequestradores, com piratas da Somália. E o filme, ele em momento algum, ele deixa de retratar aquelas pessoas como sendo... Ele não mostra humanas, como sendo... Né? São humanas. Ele não mostra como sendo monstros que você torce para que morra a qualquer momento. Não é bem assim. Claro que você sabe que está acontecendo uma injustiça com o pobre do Capitão Phillips e que você quer que ele sobreviva a qualquer custo. Mas em momento algum você deixa de encarar aqueles 4, que poderiam ser 4 piratas aleatórios, com o rosto de malvado e pronto. Mas não, em momento algum você deixa. Tanto que o personagem que eu consigo extrair mais desse filme, que eu fiquei mais interessado, foi o pirata principal, que é interpretado pelo ator... Eu vou falar errado o nome dele, viu? É Barkhad Abdi, que interpreta o pirata Muzi. Pirata Muzi, que é o principal, né? Que é o cabeça, o chefe dos sequestradores, no caso. Esse ator, ele conseguiu passar assim, você fica sentido por ele. Você fica entendendo que ele não é uma pessoa violenta por ser violenta. Ele é o fruto de todo um histórico de criação e de situações políticas, sociais, que ele traz daquela, da Somália, né? Do vilarejo que ele mora. Tanto que o começo do filme, inclusive, mostra um grupo de terroristas, como é que eu poderia chamar? Como se fossem os bandidos locais, obrigando eles a trazer os ganhos, justamente os ganhos a partir da pirataria. Então ele é também uma vítima das circunstâncias, não é apenas o próprio Capitão Phillips que é uma vítima das circunstâncias. Não esquecendo, claro, a atuação do Tom Hanks é fantástica, mas eu acho que se eu parar pra pensar aqui, esse é o papel que ele interpreta um humano mais normal de todos os filmes dele. Assim, tipo, ele já interpretou soldado no meio de uma guerra, ele já interpretou pessoas, né, com... Eu fiquei durante muito tempo pensando que esse filme terminaria com ele num banco, dizendo, como Forrest Gump, dizendo que era contando a história. De quando ele foi sequestrado, quando Forrest Gump foi sequestrado por piratas. Então, ele foi o Forrest Gump, ele foi aquele Capitão Miller, eu acho, né, do Soldado Ryan. Ele foi aquele advogado que era HIV positivo no Philadelphia. Então, o Tom Hanks tem um histórico de filmes que ele é muito abrangem todos os tipos de papéis. E nesse filme, eu acho que é o papel que ele é uma pessoa mais normal. Ele parece ser uma pessoa qualquer, um avô, um tio seu. E ele consegue cativar muito. É emocionante as cenas dele, o drama que ele está enfrentando. Você fica torcendo, você fica vibrando junto com ele quando ele tem algum momento de coragem. Pois é, nesse aspecto é justamente o que os dois filmes que a gente comenta têm mais em comum, assim. Os personagens principais são você, em um certo aspecto. De certa, né, forma é. Você se coloca muito na pele daqueles personagens principais, você fica pensando como você lidaria com aquela situação. E é daí que vem a sintonia maior e o drama maior pra você mesmo, né? É você ver que aqueles personagens são pessoas que, apesar dos seus históricos, das suas personalidades, dos seus dramas, mas são pessoas comuns. São pessoas com defeito, não são pessoas infalíveis. Tanto que no próprio filme do Capitão Phillips, você vê no começo que ele não é uma pessoa adorada pelos tripulantes. Né? Os tripulantes, eles questionam, eles não demonstram amizade com ele, demonstram um respeito hierárquico apenas, assim. Até o próprio o Muzi, que é o pirata principal, foi um personagem que eu fiquei sentindo o drama dele, sentindo a situação dele. Tanto que quando acabou o filme, eu fui pesquisar sobre os acontecimentos reais, ver um paralelo entre o que aconteceu no filme e o que aconteceu na vida real. E eu fiz mais questão de me informar sobre o Muzi, sobre como é que ele era, o que é que acontece com ele, o que aconteceu com ele, do que com o próprio Capitão Phillips. Porque ele é um personagem que, pra mim, foi mais interessante, foi o que marcou mais. Tanto que esse ator, que ele era, se eu não me engano, pelo que eu li, ele era, antes de fazer esse filme, ele era motorista de limusine. Então, eu espero muito mesmo ver esse cara conseguindo crescer em Hollywood, fazendo papéis bem diferentes, que não sejam tão estigmatizados como um pirata somaliano. Pois é, ele ficou muito bem mesmo. Primeiro, talvez essa escolha de pegar uma pessoa que era motorista, você está dizendo? Motorista limusine. Pois é, tenha sido muito acertada, porque os quatro piratas, na verdade, eles convencem como piratas. Cada um com suas características, né? Cada sua personalidade. Cada um com as suas características. E eles, em nenhum momento, parecem vilões estereotipados hollywoodianos, né? O Muzi, ele é fascinante porque ele é trágico, é um personagem trágico ali. Você vê, como você falou, comentou, ele tem umas circunstâncias muito difíceis também que ele tem de enfrentar dentro da realidade dele, e que acaba essas circunstâncias levando a momentos de decisão em que ele toma decisões erradas, né? Mas agora chegou o momento da gente dar o nosso veredito. Qual é o seu veredito, Leonardo? Meu veredito é... Eu quero deixar o meu veredito para depois. Eu quero ouvir o seu veredito primeiro. Certo. Meu veredito é 9 Tom Hanks. Nossa. Esse filme merece 9 Tom Hanks de nota. Eu acho que a única forma que esse filme poderia ter sido melhor é se o nome fosse Piratas da Somália e tivesse o Johnny Depp. Mas... com certeza seria bem melhor. Seria bem melhor. Seria mais interessante, mais realista. Mais realista, exatamente. Exato. O meu veredito, portanto, é que esse filme é melhor do que as televisões da Philips. Faz sentido. Vale 9 televisões da Philips. Ótima nota. Pois é isso, então... eu acho que termina por aqui. Termina por aqui, fizemos a nossa primeira análise dos filmes do Oscar. No próximo programa nós vamos falar também... de mais alguns. De mais alguns, e também nós vamos falar de alguns outros assuntos. Nós vamos abordar também... a gente pretende evoluir isso aqui, se as pessoas gostarem, para outros tipos de discussões, como a gente falou, sobre jogos de videogame, seriados de televisão, e o que a galera sugerir aqui, que a gente tiver um mínimo de vergonha na cara para falar, porque conhecimento você viu que a gente não tem. É, exato. A gente vai estar discutindo aqui, e a gente pede que você... deixe seus comentários, que serão muito apreciados para a gente ter mais simancol. Pode esculhambar, não tem receio. E pode elogiar também, claro. Né? Elogios são bons e a gente gosta. É, exatamente, especialmente dos nossos parentes. Exato. Né? Mamãe, por favor, pois é, deixe um elogio. Não nos decepcione. Pois é isso, então um abraço a todos. Abraço também. E até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Quando é que é a próxima mesmo?